Ah, como ficar de pé? Como recomeçar? Em meio à escuridão, inveja, miséria, ódio. Ó Senhor, por que que minha vida é só atraso? Cansado, humilhado, desempregado, espancado, frustrado, ameaçado, algemado, vítima do descaso, abandonado nos barracos, sentindo-se derrotado, sem esperança, conformado. Resista! É, mesmo que tudo pareça perdido, enquanto há circular nos pulmões, o sonho se mantém vivo. De vencer, de conquistar o melhor pra você, pros irmãos ao seu redor, ninguém nasceu pra sofrer. Fomos forçados, é, mesmo que alguns pensem o contrário. Castigo, praga, consequências do passado. Nossa história foi narrada por assassinos. Quem morreu nas resistências não pôde escrever livros. Não podemos se entregar, temos que acreditar. Converter nossas lágrimas em fé, em fé. Pra se erguer e permanecer de pé, o que tiver que ser, será. Será, manter-se vivo e verá. A esperança ainda não está morta, é. Que sem luta não há. E quantas vezes caí, pensei em desistir, pra que cantar? Se a própria periferia não quer me ouvir e ver. Quantos elogios, tamo junto, parceiro. Mas quantas vezes precisei, muitos desapareceram. Mas agradeço, é, descobri quem são os verdadeiros. Que estão comigo lado a lado, valente, fortes guerreiros. Que me incentivaram a resistir, lutar até o fim. Das urdas e almas do gladiador, e eis-me aqui, Senhor. Me faz um instrumento de tuas palavras, que minhas mensagens cheguem nas cadeias, em todas quebradas, sofridas, sem perspectiva de vida, corações aflitos, em meio a tanta injustiça, que fortaleça a alma do sofredor, que não faça desistir diante do opressor, que converta suas lágrimas em fé, que resista e permaneça de pé. Não podemos se entregar, temos que acreditar. Converter nossas lágrimas em fé, em fé. Pra se erguer e permanecer de pé, o que tiver que ser, será. Será, manter-se vivo e verá. A esperança ainda não está morta, é. Que sem luta não há vitória. Resista, resista, resista, resista. Acredite em você. Ninguém nasceu pra sofrer, fomos forçados. Ah. Resista, resista, resista, resista. Que sem luta não há vitória. Que sem luta não há vitória.